Tô na missão, disposição, aqui é mato. Suburbano, escorpiano do terceiro decanato. Na rua tô atento com os putos e os pés de pato. Quem julga minha carreira não bota nada no prato. Fugindo anonimato e dos assassinatos. Arte da ingratidão, melhor talento dos ingratos. O fã se emociona que eu pare e tiro o retrato. E digo somos iguais, apenas mortais é fato. Onde o dinheiro manda, palavra não é contrato. Mas ela também revela quem é homem, quem é rato. Vagabundo nato, queimo o mato, dou um trato nessa dama que me chama, cama inflama no quarto. E as pedras nos meus pés, não viu, né, bico chato? Tava perdendo tempo só julgando o meu sapato. Cidade Tiradentes, do Canga até Morato. Governo leva o povo e o rap é desacato. Quantas vezes eu recomecei, quantos erros que não consertei, quantas lágrimas eu derrubei pra hoje poder tá aqui. Os lugares por onde passei, tantos sonhos que eu acreditei, a fé minha lei pra conseguir ser. E com a contenção dos anjos entre demônios andei. Tô perdendo a fé nos homens, mas em Deus não perderei. Dessa vida assimilei, você percebeu também. Ninguém é 100% mal, nem completamente do bem. Como é que eu vou julgar, falar de quem infringe a lei? Se eu pensar, se eu for lembrar, quantas vezes já pequei. Aí pese em qualquer cristão, nessa expiação e prova tem ninguém na perfeição. Tenho minha convicção, conservo meu fundamento nos ensinamentos do mestre, o seu único mandamento. Respeito aos irmãos, a chave da salvação. Quem ama não tem ódio, maldade nem ambição. Não faz guerra, não trai, não tem choro nem suicídio. Não conspira, ele quer paz, não se sujar no homicídio. Nessa ideia me liga, é a voz da fé que eu escuto. Mas vou ter que pagar, pois não é sempre que eu executo. Quantas vezes eu recomecei, quantos erros que não consertei, quantas lágrimas eu derrubei pra hoje poder tá aqui. Os lugares por onde passei, tantos sonhos que eu acreditei, a fé minha lei pra conseguir seguir. Se foda o feedback, é mais que cashback. Não é só hashback, passa um flashback. Você de snapback, brinde black no deck. Meu motivo eternizo, vivo quando aperto o rec. A fé é minha lei, o tempo foi poeta. Sem mediadores, minha conexão direta. Não medi as dores, expus o que nos afeta. O pesadelo no quarto, a insônia na caneca. Cortaram as asas e depois nos deram brisa. Fizeram acreditar que você quer o que não precisa. Não olhou meu coração, sim, a marca da camisa. Não viu minha caminhada, atento à marca de quem pisa. Procuram digitais, você é identidade. Somos o que induzem, não sabemos da metade. O tempo vem ensinar, mas só quem quer aprender. Não adianta buscar fora o que tá dentro de você. Minha fé vai além dos limites da compreensão. É o estado de espírito sem explicação. É a luz que ilumina o meu caminhar, minha fé. Minha fé de um guerreiro que anda na luz e na escuridão. Me traz paz, confiança é minha.